4, controle 1935, Cotege. Afirmativo, então está autorizado 360, para com 5, via Ampezulu no meio, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, com 74, transponto 1935, controle, então 3201. Tá 3201, no correto cotejamento, chama pronto para puxa acionamento no portão 3. DLS X-ray, gol 9995. Certo, completo sinal, chama em torre, 1186. 1186, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, Webjet, Juliette, Quebec. Prossiga, Whisky, Juliette, Quebec. Bom dia, uma solicitação de reboque, pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. A livre iniciar o pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Afirmativo, chamarei. Salvador, Webjet, 5808, na 10. 5808, para livre posicionamento, chama para o táxi. 5808, na posição para posterior pushback. Torre Salvador, bom dia. Gol 995, uma milha do externo, embaixo travado, está visual. O gol no 995, está livre, pouso na 10, o vento é calmo, que negar no 014. No 014, autorizado pouso na pista 10, para o gol 1995, vento calmo. O 5808 está autorizado a acionamento na posição com o exterior pushback? Autorizado, chama para o pushback então, 5808. Está autorizado acionamento na posição, chama para pushback 5808. Jet 7898, Conal, receive set long to 5.1, if enable 13325. Roger, receive center 125, if enable 13325, thank you, 5898. Gol no 897, informação Fox. Gol no 897, descer para 2 mil pés, ajuste 1014, chegada bom. Passa na LS, foi. 2 mil pés, 1014, reportaremos estabilizado o gol no 897. O Objet táxi, é, rebocando aí no pátio, ok? Chama para ingresso no principal, Alfa Yankee Bravo. Alfa Yankee Bravo, sim. No solo aos 33, libere a direita, prossiga na Alfa, chame antes da taxa Juliette. Ok, vai liberar a direita, Alfa, reporta na taxa Juliette, voo no 995. Para pushback web 508. Autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, chame para táxi 508. Rio 5973. Vanessa, sua escuta, Goron 995. Afirmativo. 804, desça para 2000 pés, ajuste 1014, em forma estabilizada. 2014, reporte estabilizado, voo 804. E 3 estabilizados, embaixo para lá. Bom dia, Rio 5973, avistado, livre pouso na 10, o vento é variável com 2 nós, e o altímetro marca 1.0 no 4 agora. Gente, está livre pouso, com 2, Juliette, Quebec, pronto para ingresso, Pationa. Está livre o ingresso, a Efraera formou que seu portão é o 04, ok? Reporte ao término do reboque no portão 4, Whisky, Juliette, Quebec. Afirmativo. Controle Salvador, bom dia, Gol no 607, centro da Fox, atingido nível 200. Gol no 607, essa é a identificação, chegada a Bonfo, desce e mantém o 050. Acionar a identificação, descer e manter o 050, Gol no 607. Pushback acionamento na ponte 3, o TAM 3201. Aguarde um instante, TAM 3201 para o push. Aguardando 01. Próximo a Juliette, voo no 995. 8, POB 64, autonomia de 4 horas, Alterra Galeão. Um instante para o táxi 5808. Aguardando o táxi 5808. voo 995, conforme próximo a Juliette. Após o Webjet, ingresso Juliette, portão 612, no 995. Após o boost do Webjet, ingresso Juliette, portão 06, voo no 995. O Rio 5973 no solo aos 37, libere a direita, Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5973. O TAN 3201, observe o estacionamento do Webjet à sua esquerda, assim que ele estiver estacionado. Não, ok. Está livre acionamento na posição, aguardando para o pushback, ok? Após ser ataxiado na aeronave, aguarde um instante. Está aguardando, 3201. O Web 5808, está livre inicial o táxi, atento ao gol, estacionando no portão 612. E após India e Alfa para o ponto de espera da 10, QNH-1014, chame pronto para a decolagem. Vai taxiar até, até a posição número 6, onde tem um gol barqueando, depois segue de Alfa, ajustado em 14, chama pronto para a decolagem. Salvador, Juliette, Quebec, por favor, considerar término de reboque, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, bom dia, 804, na Prote 5, embaixo da van. 804, bom dia, avistado, livre pouso na 10, vento variável com 2 nós, QNH no 0 no 4. Livre pouso no 0 com 614, 804. Pode iniciar, tá 3201? Ok, 3201, tem um Webjet taxiando, ele vai taxiar a sua cauda. Assim que ele estiver liberado, tá livre o seu puxo. QNH no 0 ou no 4. Solo Salvador, Alfa Yankee Bravo, solicita ingresso até o gate número 1. Negativo, mantém a posição, aguarde. Alfa Yankee Bravo. Alfa Yankee Bravo. Só 3201, agora sim está liberado, autorizado, puxa para o táxi, QNH 1014. Mantém ponte 0, 5808 após o gol na curta ali e mantém 10. Após o gol na curta ali, mantém 10, 5808. Duna. Duna, gol no 897. Vamos estabilizar, gol no 897. Estaremos. Gol no 607, redução para 2209. Reduzindo a 2309, gol no 607. Gol no 705, redução para 2209. 220, gol no 705. Gol 804 no solo aos 41, libere a direita. prossiga na Alfa e chame o solo em 121.9 antes da Juliette. Alfa 21.9, obrigado. Alfa e... suporte principal agilizando, reporte ao término no portão 01. Alfa, que bravo, ciente, graças. Colagem da 10, o vento 300 graus com 4 nós. Grande colagem, pista 10L7, 8. Pode antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 804. Para o táxi, tá 3201, 53 a bordo, 3 horas ao pé na cabina. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, 3201. Livre táxi, chama no ponto de espera, 3201. Oito, decolou aos 43, controle em 19, 35, bom voo e bom dia. 93, bom dia. Controle web 5808. Jet 5808, contato radar, sou manter 340, saída agora, transição fita. É, contato radar 5808, tem condição de voar agora, está presente? Autorizado agora. Agora 5808. No 5, inicie redução para 1809. 180, gol, 7-5. Certo, no 5, está autorizado 2.000 pés, ajuste 1014, form final na ILS X-Ray. 2.000 pés, está estabilizado, com 7 no 5, na X-Ray. Gol no 607, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, gol no 607. Descer a 2.000, ajuste 1014, 1.607. Localizado agora, 1.807. Completo final, chame 2, 118.6. 118.6. 804. Salvador, boa noite, 97, LS, baixou e travou. Boa noite, 97, complete a aproximação, guarde pista livre, tem um TAM tomando a posição agora, prestes a iniciar a rolagem. É, 897, livre pouso na 10, vento variável com 3 nós, Kenegal no 0 no 4. Livre pouso na 10, boa noite, 97. Tá, 3201 decolou de Salvador aos 47, controle e aguarda em 1935. Bom voo e bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, tá, 3201, bom dia. Gente do termo do reboque, frequência livre, bom dia. Ok, bom dia, grato. Israel, 3201. Gordon 705, completo final, chame Torres, 1186, iniciando redução para aproximação. 1186, reduzindo, obrigado, bom dia. Gordon 607, informe estabilizado. Ciência, portará estabilizado no 607. Pode aprovar, Dael? Autorizado. Jeff Dael, 3201. Voo 7 no 5, avistado, bom dia, o vento variável com 3 nós, Kenegal no 0 no 4, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, no 7. Perdão, no 7 no 5, complete aproximação, aguarde pista livre para o pouso, ok? Positivo, aguardando. Voo 897, seu solo aos 49, libere à direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 219, boa noite, 97. No 7 no 5, agora sim, pista livre, autorizado pouso, vento variável com 2 nós, QNH 1014. Autorizado pouso, bom, 7 no 5. 288, ao terreno 260508. 897, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, boa noite, 97. Gol no 607, estabilizado no localizador. Certo, completo sinal, chame 2. 5-2-8, décima meia dúzia. 2 Salvador, bom dia, o gol no 607, está a 3 milhas do externo. No 607, bom dia, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Aguarda pista livre para o pouso, gol no 607. 7, acione identificação, chegada bom, se mantém 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil no 0 no 4, 3, 5 no 7. No 7 no 5, no solo ao 51, ao livrar à direita, chama o solo 1219, tenha um bom dia. Direita 1219, boa noite, 7 no 5. Salvador, tá 3171, anunciante hotel 300, barulho de cópia. Só um instantinho para a cópia, 3171. no 607, o vento é 320 graus, 4 nós, quem negar no 0, 1 no 4, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso no 607. 715, Alfa e aguardiante da Juliette. 7 Alfa, aguardiante da Juliette, voo no 7. Salvador, bom dia, o voo número 05, passa nível 250 para o 190 na Bonf, sempre da informação, hotel. Voo número 05, ação de educação, chegada a Bonf, desse mantenha o 050, ajuste 1014. Ciente, descendo para o 050, com 1014, voo número 05. 3201, pode chamar o centro? Autorizado, chamar o centro, na frequência 251, na alterna 3325. 251, obrigado, 3201. 5, cortejo. 300, 10, 10, cabeceira à direita, Israel, Leda, Fidev, direção 8, 5, 0, com Pantano, 5, 1, 7, 7, 1, 9, 3, 5, 3, 1, 7, 1. Correto, TAN 3171, chame pronto para o pushback e acionamento no, na remota no 3. Informação, TAN 3171, Paulo, bom dia, 1804, autorização para o Galeão. 1804, bom dia, qual o horário do seu plano? Nosso plano está previsto aqui para as 2:04, se eu puder coordenar o 380, agradecemos. Ok, assim que chegar aqui para a gente, será coordenado aqui, agora o instante, 1804. Obrigado. No 607 no solo 54, ao livrar à direita, chama o solo 1219, tem um bom dia. Vai chamar o 219, obrigado. Salvador, bom dia, o gol no 607, livrou a pista. Gol no 607, bom dia, prossegue via Alfa e Juliette até o 05. Alfa e Juliette até o 5 no 607. 07 no 5, via Juliette até o 02. Gente, via Juliette até o 02, gol no 7 no 5.